Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos à primeira emissão de 2017 do aquecimento verbal. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Muito boa tarde. Sejam bom muito dia, bem-vindos. Boa dia, boa noite. Olha, isto agora está em todo lado. Está no bom iTunes, ano, está em lado. Bom ano, bom gente. Ano, bom ano. Já tinha batido a saudade. Já bateu a saudade. Já mal entrei neste estúdio e fiquei. Já ficaste não vinha cá há duas semanas. Ei. Brutal. Duas semanas. Duas Como semanas. Se fosse uma eternidade, duas semanas. Epá, duas semanas é bastante tempo. Não venhas com histórias. Estás a ver? Olha então, para o Carlos. Pois é, para ti, tu és, estás feito um insensível, mas depois quando chegar à última emissão, pois chora, vai chorar. Né? Vai chorar. Ele chora. Vai normalmente chorar. É ele que chora. Esta o Carlos é engraçado, não é? Porque eu estou aqui a falar, mas depois ele quem chora a saber. Esta aqui é a 199ª. Ai meu Deus! Não? Segura, é isso? Segura. É isso, é. Né? Não me enganei é na matemática. Não te enganaste, segura. É 199 para quem não percebeu. Programa 199 emissões e a próxima será a emissão 200. O que é que eles querem dizer relativamente a isto? Não quer dizer que seja já na próxima semana. Sim, temos que fazer esse aviso à navegação. Pessoal. Temos que deixar esse aviso. Porquê? Porque a Rádio Zero está com uns problemas de transmissão da emissão. Nós queríamos fazer spoiler, mas eu também só vou dizer isto uma vez muito rápido. Queríamos fazer uma emissão em direto. Pronto, está dito. Quem ouviu, ouviu-se. E por isso vamos tentar estudar algumas estratégias para que possamos fazer a emissão 200 nos termos em que nós queremos mesmo fazê-la. É assim, nós queremos, nós podemos, acabou. Estamos e vamos tentar que não passe de uma semana de interregno, mas vamos fazê-la em grande, porque são 200 emissões, pá. Boas, pá. São 200 emissões. Fogo! É muita emissão. É tipo a lição 100 vezes 2, estás a ver? A lição 100 vezes 2. Eu cheguei a atingir a lição 200, fazíamos festa no final da aula. Os 5 minutos ou 10. Era épica, mas quem chegava a 200. Mas quem chegava a 200, espera aí. Queremos superar a emissão número 100. Se não sabem do que é que eu estou a falar. É tipo. Não estamos a falar por cima do Hugo. Fala, Hugo. Eu só quero dizer que se não sabem do que é que eu estou a falar, emissão 100, vão ouvir. Está no bloco. Exato. A ideia era fazer a emissão 100. Vão ouvir. O Hugo apanhou. Para fazer muito melhor. Bom, mas isso será no futuro. Vamos falar da emissão de hoje. Hoje vou começar eu, se não se importar. Força. Foram vocês que escolheram, por isso não se importam mesmo. Tenho uma notícia do final mesmo do ano passado, por isso esta notícia ainda vem de 2016. Final do ano passado, 30. Tipo, parece que já foi a... 30. 30. Ah, 30 de dezembro. Mesmo assim não e foi tenho final, aqui final. Um assunto, e também tenho um assunto sobre bicicletas e capacetes bastante pertinente. Força nisso. O Carlos vai falar de um filme. Já mais um filme, mais um. Mas é surpresa, filmes, é surpresa. E a Laura não me deixa dizer do que é que vai falar. É surpresa. Isso está relacionado com o Carlos. Bom, não sei se ouviram, provavelmente ouviram, mas a China vai proibir o processamento e o comércio de marfim até o final de 2017. Isto saiu no dia 30, eu até me lembro, fui entrar no aeroporto de madrugada e às 3 da manhã ou 4 da manhã, olha que giro. Notícia extraordinária. Eu fiquei com a imagem lá dos marfim, dos arder, de elefante, né? Tudo a arder. Era uma era a imagem de uma das notícias. Acho que era da BBC. Esta proibição vai afetar as 34 fábricas de processamento de marfim a operar na China e até ao final de março deste ano, por isso já estamos em 2017, serão encerradas dezenas de lojas. As autoridades vão sensibilizar os cidadãos para a conservação dos elefantes e vão também reforçar o seu trabalho para garantir que a lei é cumprida, com uma aposta na detecção de locais de venda e no bloqueio de canais de tráfego físicos ou a operar na internet. Penso que não vai ser um trabalho muito fácil. Sim, claro. A parte legal, ok? Sim. E agora vai-se tudo, muito provavelmente problema também... A aplicação. Se vai virar tudo para a parte... está envolvido, não é? Vai demorar algum tempo. É isso para a parte dizer, legal, né? Sim. O responsável pela WWF China já saudou a decisão do governo, defendendo que encerrar o maior mercado legal do marfim do mundo vai evitar que as pessoas comprem marfim e vai dificultar o trabalho aos traficantes que querem vender os seus estoques. Sim, mercado sim, legal sim, de sim, marfim. Sim. Sim. Atenção, mercado daqui. Legal. Mercado legal. Exato. Sublinho ao legal. Sublinho ao legal. Para terminar, tenho uns números não muito animadores, que entre 2009 e 2014 foram ilegalmente exportadas de África. Só de 170 África. Toneladas de marfim. Poxa. Atualmente, eu não fazia ideia disto, os maiores mercados de marfim do mundo são a China, que vai deixar de ser, mas ainda é, Hong Kong e os Estados Unidos. Segundo a WWF, em 2015 morreram 20 mil animais em todo o continente africano. Isto está ligado, okay. Podemos fazer a ponte com, acho que foi a Vera, não sei se foi a Vera, se foste tu que trouxeram cá a notícia do... A temática dos elefantes. Eu não trouxe os elefantes, trouxe as girafas. As girafas, pronto. Sim, mas. Está relacionado. Estão relacionados os dois, certo? E do desaparecimento. Portanto, podemos fazer perfeitamente a ponte com isto. Sim, acho que sim. Acho que uma coisa está sempre ligada com a outra. É uma boa notícia. E acho é que uma acaba. Boa notícia. O que é que vocês acham da perspectiva de, em vez de terminar logo, terminar faseado até o final do ano? Eu acho que é uma boa tentativa de evitar que grandes comerciantes vão para o mercado ilegal. Permitir-lhes porque que dá o período de adaptação, gradualmente não é? Dá eles se adaptem. Para procurarem outras coisas. Sim, porque eu acho fazer, que é? Simplesmente dizer a partir de hoje não podem, há outros recursos, há outras maneiras. Pronto. Infelizmente. A questão é, a partir de hoje não podem, mas são avisados com antecedência. É isso. Podem-se é preparar, mas podem-se preparar. Pronto. Não é? Sim, eu não sei se um... Eu acho que a questão é um bocadinho parecida com querem deixar de usar combustíveis fósseis agora ou querem começar a deixar... Ou querem ter um período de adaptação de 10 anos e daqui a 10 anos acabou e quem for apanhado multa em cima, prisão, mas, forever. Mas o que é que tu achas melhor? Isso. Gradual ou de repente? Eu sou radical. Eu tinha dito que este ano íamos começar com... Era, não era? Era, não quem era? Foi o Carlos ouvir, o Radical. Quem sim. Foi ouvir... Sim. Mas sim, acho que... Eu acho melhor ser gradual. Sim, eu se bem que me preocupa, até parte. 2017, ainda continuar este mercado. Brincadeiras à parte, é a decisão que me parece mais sensata e que dá exato. A maior período de adaptação a nível social, não e é? E cria menos polémica. Sim. Mas também há uma vertente social sempre nestas decisões, não é? Acho que foi uma excelente notícia para acabar o ano. Sim. E como nós temos muitas coisas para falar, vamos já seguir, eu vou já seguir para o próximo força. Assunto. Força. Esta já é de 2017. Que é então relacionada com aquela velha questão dos ciclistas serem obrigados a andar com um capacete quando estão a circular na rua. Sim. Portanto, em comunicado, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta afirma que é contra a obrigatoriedade do uso do capacete porque constitui um evidente desincentivo ao uso da bicicleta para curtas deslocações. No meio desta polémica está então o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, o PENSE. Pense 2020. É um grande nome. É um grande parece nome. Um slogan de campanha. Pense 2020. Agora pensa, tá? Agora pensa. Este plano contém, na opinião da Federação, medidas incoerentes na perspectiva da sustentabilidade das cidades, porque demonstra desinteresse pelas medidas de intervenção ao nível do desenho e adaptação do espaço urbano. Este organismo considera que os utilizadores de bicicleta devem poder optar em consciência, consoante o percurso, quanto à necessidade ou não do uso de capacete. Relembra ainda o investimento que alguns municípios fizeram para a promoção dos sistemas de bicicleta de uso partilhado. A Federação frisa que uma eventual obrigatoriedade e uso do capacete, a de uso do capacete ou outros equipamentos de proteção, não é execuível na utilização dos sistemas de bicicleta partilhados. Olha, o que eu acho sobre isto, e vou outra vez tomar as rédeas e começar a comentar já, eu faço uma pequena comparação quando se decidiu que era obrigatório o uso de capacete nas motas, seja condutor, seja pendura, seja quem for. Eu sei que são velocidades diferentes, que são distâncias diferentes, que não é... São veículos diferentes, não é? São lá, veículos... Espera, sim. São veículos diferentes, sim, mas a partir do momento em que tu tens... Mas isto tem de ser uma coisa que tem de ser mediada. Se tu tiveres um bom investimento em ciclovias, tu também tens de... Eu acho que também precisa de haver o outro lado. Que é? Que é a segurança e o comprometimento das pessoas e haver mais controle, entre aspas. No caso, a implementação dos capacetes. Eu vou-te dizer uma coisa. Vindo eu da Holanda, de onde eu estive há pouco tempo... Só para dizer que estive na Holanda, é incrível. Não, espera, vou-te explicar. Diz. Ninguém respeita a ciclovia em Portugal. Ninguém respeita a ciclovia não, em Portugal. Pois não. Ninguém respeita. Mas qual é o maior percurso que tu consegues fazer numa ciclovia, por exemplo, em Lisboa? Não sei. Eu agora, também não faço ideia, mas acredito que não seja novas assim tão grande. Sim, tudo bem. E era aí que eu ia agarrar. Porque, ok, és apanhado sem capacete. És multado, ou sim, é um sim, fiscal sim. Que te apanha sem capacete, faz-te parar, paras, e ele multa. Você tem esse capacete? Ah, não. Argumentas que vem. Não, venho só dali à minha casa, eu moro ali naquela esquina, venho daquela rua, vou só descer a rua de bicicleta. Uhum. Desde quando é que... Por isso é que eu estou a defender isto no sentido de que estou a questionar se o argumento da distância faz sentido ou não. Pois eu porque acho que não é faz. Algo que tu consigas comprovar, e possa ser usado sistematicamente. É a mesma coisa, acabaste de sair de casa, não meteste o cinto, está a polícia no final da rua. Ah, mas eu acabei de sair de casa. Não, meu amigo, antes de meter o carro a funcionar, acabou, põe o cinto, acabou. Exatamente, acabou. Agora, portanto, acho esse argumento para mim não é agora, válido. Ou se usa ou não se usa, ponto. Acho que esta medida deve ser implementada, mas a seu tempo. Ou seja, quando realmente houver uma estrutura de ciclovias e for respeitada, consciencialização das pessoas. Em assim, Lisboa, antigamente tu tinhas. Tínhamos a mudar. Antigamente Portugal, tu tinhas de tirar a carta de bicicleta. Não sei se hoje em dia ainda se tira a carta de bicicleta. Não, mas é antigamente. Pronto, mas tu tinhas de tirar a carta de bicicleta para saberes realmente as leis e as regras de circulação. E hoje em dia é. Deus dará, é siga, vamos embora. Pois, exato. E não faz sentido, assim, para mim, não faz sentido obrigarem o uso de capacete se depois não existe toda uma outra estrutura que complementa isso. Atenção. É isso que eu defendo. Querem implementar o capacete, então vamos implementar todas as medidas de segurança. Todas se faz, as outras. Como se faz na Holanda, como se faz na Dinamarca, como se faz noutros países que têm a cultura da bicicleta. Mas também tem de se investir a sério nas ciclovias. Tem infraestruturas desenvolvidas, pois. Mas depois tem aquele apoio legislativo por trás e toda aquela preparação que permite integrar isto. Sim, na mobilidade urbana. Que faz com que isso faça sentido, não é? Porque com as condições atuais, tu simplesmente dizeres e a partir de agora usa-se o capacete. As pessoas são educadas para isso. Não há respeito. Tu sabes que há uma ciclovia, tu não vais ali, vais 20 minutos ao lado. Sim. Porque ali vão passar mas é bicicletas a velocidade muito maior daquela que tu estás a andar. E é assim, e há muitos sítios que tu vês pessoas optarem a ir pelo passeio. E se estiveres num país que tem infraestruturas adequadas, é proibido tu ires no passeio com a bicicleta. Tens de ir na ciclovia, ponto. Exato. Agora, na maioria dos sítios, tu não tens ciclovias sequer. Pois. Sim, é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, não é? Sim. Mas pronto. Como é que é na Holanda, Carlos? Na Holanda, tu olhas quatro vezes antes de sequer pensares em passar por uma ciclovia. Mas o pessoal anda com capacete ou sem capacete? Há pessoal que anda com capacete, há pessoal que anda sem capacete. Ou seja, será opcional? Eu penso que sim. Mas, lá está, eu questiono. Nesse sentido, porque não é necessário, porque tu sabes que naquele espaço é teu e há um falta uma atenção para o português, há um awareness, há uma consciencialização. Pronto, sinónimos, ok, obrigado. Isso das pessoas nas áreas envolventes onde as bicicletas circulam, que está tudo à espera. Sim, tu sabes, mas essa sabes, questão de consciencialização e educação relativa a isso são sempre coisas que demoram tempo e que eu acho que só são possíveis se tu tiveres infraestruturas. Eu acho que só são possíveis a partir do momento em que tens infraestruturas que realmente justificam tu fazeres um grande investimento. Pronto, okay. Tipo, tudo à volta, estás a perceber? Sim, tens sim. De ir mudando a mentalidade, mas é um processo. Não é, podes dizer agora progress, só isto. Acabou. É algo que nós temos vindo a fazer e é verdade, já publicámos também no blog coisas sobre isto. Sim. Uhum. A Câmara de Lisboa tem feito um grande investimento em infraestruturas e não só a Câmara de Lisboa. E não só. Várias entidades têm movimentado-se para nesta mudança de paradigma na mobilidade urbana. Eu sou-vos muito sincero. Eu, não fosse obrigatório, eu não andaria na estrada sem capacete. Ponto. Acho que a questão não passa por pessoas são obrigadas a usar capacete e por isso não vou usar o sistema de bicicletas partilhadas. Acho que as coisas não passam por aí. Passa Sim. pela disponibilidade, passa pelos percursos, passa por muito mais. Acho que não é por causa do capacete. Porque acho que muitas pessoas... Ok, eu já ouvi testemunho, já ouvi os dois lados. Malta que acha que o capacete atrai os carros, entre aspas, e há malta que diz que o capacete já salvou duas ou três vezes a vida e que se recusa exatamente, a andar sem ele. Portanto, é uma questão muito sensível. Fica aqui, a mim já salvou, por acaso. Exato. Eu também já conheço duas ou três pessoas em que também já se safaram por causa do capacete. Portanto, mas lá está, não foi em meio urbano, pronto. Mas, no caso que eu estou a falar, sim, por acaso foi mesmo pronto, em meio urbano. Isso é bastante interessante saber. Mas, pronto, acho que... Não deve ser assim tão chapa, tão linear. Preto no branco. Sim. É cinzento. Sim. Eu acho que é cinzento. Bom, mas isto é um assunto sensível. Teria para muita conversa. Sim, vamos sim, deixar sim. Os assuntos cinzentos para outra altura. Vamos falar de assuntos concretos, porque é um filme de que estamos a falar. Sim, não sim, quer sim, dizer sim, que o sim. filme seja de um assunto concreto, mas o filme existe. Passou na televisão agora bastantes vezes. Teve no RTP Play. Na RTP Play passou e na RTP passou também. Passou na RTP 1 no dia 26 de dezembro. Então que filme é esse? O filme chama-se Demain. Demain? Que é do francês... Demain. Demain. Merci. À bientôt. Le film est à passer... Le film Não, só o Ferre Jacques. Vá. O Diogo Ferreira Jacques. Esta semana trago-vos mais um filme, não é? Que nós volta e meia trazemos aqui a temática do cinema. Tem feito muita gente pensar. O filme chama-se Amanhã, como estava a dizer, traduzido do seu título original, Demain, em francês. Muito resumidamente, o filme retrata o acordar, se quiserem, entre aspas, ou preocupação desta equipa de filmagem que faz o filme, confrontados com o facto de agora serem todos pais, a maioria está na casa dos 30, decide partir à aventura, não é? De realizar um filme onde é mostrado o melhor e as ações a tomar para conseguirmos dar a volta e sair deste cenário de crise ambiental iminente em que nos encontramos, não é? Não sei se tiveram este acordar por serem pais e estão preocupados com as futuras gerações, não é? Uhum. Acho que isto é uma altura. Mas há sempre uma viragem, não é? Quer dizer, não sei, muito importante nas nossas vidas, não é? Nas nossas pais vidas, e mães, deem o vosso feedback e digam-nos. Exatamente. E eles centram-se, são abordados o que é que eu serve por eles, os pilares base onde nós devemos agir. Nós, sociedade, nós, Homo sapiens, sapiens, whatever, civilização humana, que vocês quiseram dizer. Os pilares são agricultura, energia, economia e democracia. Okay. Já falámos aqui N de vezes sobre estes pilares e muitos outros que, para mim, ficaram por abordar aqui. Mas o que é giro é que no filme eles fazem, digamos assim, aspas gigantes, ou parênteses, vá. E dentro destes quatro, aspas, porque eles às vezes comparam, fazem muitas metáforas nas coisas, eles fazem parênteses dentro destes quatro, conseguem englobar tudo o que diz respeito ao ambiente. Uhum. Ok? Sim. Se tu pensares isso. Em relação à agricultura, falam sobre a temática da alimentação. Cultivar localmente versus cultivar monoculturas industrialmente. E a massa. Uhum. E a massa, exatamente. E eles dão exemplos. O que é engraçado do filme é que e é isto que eu estava a dizer quando fiz o resumo do filme. Eles vão à procura e encontram, de facto, exemplos de situações ou comunidades onde as coisas que é esperado que sejam boas funcionam. Pois. Caramba, eles encontraram comunidades. Eles mostram que é possível. Eles mostram que é possível, yeah. Exatamente. Eles visitaram cerca de 10 países: França, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Índia, Estados Unidos, Suíça, Suécia, Islândia, por aí fora. E eles mostram estes exemplos, eles dão exemplos concretos do que é que funciona. Falaram sobre a temática da alimentação, é muito mais sustentável, ambientalmente falando e socialmente falando, para criar muito mais empregos, é muito mais dinâmica dentro da sociedade, fazendo culturas locais em sinergia com as melhores culturas para os solos adequados, em vez de produzir em massa, termos uma ou duas pessoas a trabalhar quatro máquinas diferentes, certo? Sim. Depois passaram para a temática de energia, porque ligaram isto, porquê? Porque o setor da agricultura consome bastante energia bastante a nível energia, de combustíveis fósseis. Então fizeram um ponto para a energia, porque as coisas estão todas interligadas umas com as outras. Eles fecham o ciclo, isto é lindo. A energia, falaram sobre as questões dos combustíveis fósseis, sobre as energias renováveis, falaram aqui, nós já falámos aqui também sobre o custo de energia, eles também abordaram isso. Okay. Hoje em dia é ridículo estarmos a investir em combustíveis fósseis quando o custo de energia renovável é tão baixo e tão rentável num curto espaço de tempo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, se nós agarramos temos um X quantia de dinheiro, 10 mil dólares, e formos investir 10 mil dólares em energia renovável, nós vamos obter o retorno em muito menos tempo do que era esperado, por exemplo, daqui há 50 atrás, ou há 10 anos atrás. Mas o problema é que continua o paradigma e aquela ideia de que tem de se investir muito e o retorno não vem. Está tudo interligado, pois, eu vou chegar aí. Força. Qual é que é o ponto a seguir? Economia. Economia, lá está. Pronto. Economia circular, green economy. Bem, eles aqui até entram e tocam em vários aspectos. Eles falam da corrupção por parte das grandes empresas que estão a comandar ou a dirigir ou a funilar as decisões de diversos governos. Já falámos sobre isto aqui várias vezes, por causa do Senado dos Estados Unidos, por causa das companhias petrolíferas. O DiCaprio também já falou nisto. Falou, exato. Bem, gente, ok? Veja o filme, bota-me lá e veja o filme. Depois, isto está relacionado com o quê? Democracia. Claro. Pronto, foram à democracia, foram às leis, falaram do caso da Islândia em 2009, que houve aquela, por causa da crise, houve ruptura. O que é que a Islândia fez? Uhum. Capturou os banqueiros todos e todos os responsáveis pelo governo e prendeu-os. Tudo, exatamente. Pois. Só assim. Só assim. Depois foi feita uma constituição nova, através de consulta pública, pelos elementos do público. Do público. Do povo. Eu queria dizer povo, mas era da população em geral. Da população em geral, mas atenção que também estás a falar de uma população que eu acredito que seja bastante literada. Sim. Ou seja, informada, não é só alfabetizada, mas também é literada. Portanto, sabe os seus direitos, sabe os seus deveres. E preocupada com as decisões. É possível porque é uma população assim. Isto depois é ligado para a questão da educação, E eles dão um exemplo da Finlândia. Okay. O sistema educativo da Finlândia que está num nível tão superior. Para nós é utópico, esqueçam. É, eles já estão. A gente quer ir a Marte, eles estão em Saturno, está bem? Pronto, é uma cena assim. Não tem exames, os professores, os alunos são ensinados a confiarem e a respeitarem os professores, não há castigos. E eles falam por tópicos, não há disciplinas. É tipo, é estás a falar de uma coisa e falas da história, da economia, da língua, tudo relacionado com esse tópico, com esse tema. Eu acho que nós não conseguimos compreender isto. Não fomos ensinados para compreender isto. Não, mas eu acho que chegamos lá. Pensamento positivo. Sim. Temos que acreditar, não é? Pensamento positivo. Também acho. Eu acredito. Também acho. Um dia hei de ser mãe, bolas. Fica a dica. A crítica feita pelos autores é que nós, seres humanos, somos brilhantes, não é? Na nossa espécie, em termos culturais, imaginar a nossa extinção. E depois fazem-se filmes sobre isso, sobre zombies, sobre guerra nuclear, sobre robôs, sobre doenças, etc. Mas onde é que estão os filmes sobre a resolução dos problemas, ou onde é que conseguimos resolver as coisas, não é? O positivismo, lá está. Exato. E foi com esse intuito que o filme The Man foi feito. Portanto, venham mais filmes. Tem mais um rating de 8.1 no IMDb, o Before the Flood tem um 8.4, o Inconvenient Truth tem 7.5. Portanto, para mim está ali na média. Percebam, exato. Percebam. Selo de aprovação. Aprovado. Aquecimento verbal. Aprovado. E faz-vos pensar. E é um filme que vos faz pensar e prova-vos que é possível, mais do que tudo, é possível recuperar o planeta, recuperar o ambiente. Não todo, porque isso não dá. Mas se cada um recuperar um bocadinho da sua realidade, todos juntos recuperamos o mundo inteiro. Portanto, olha, eu ainda não vi e quero ver. Para terminar, Laura, surpresa? Não sei o que é que a Laura preparou. Surpresa. Ela não diz nada a ninguém. Surpresa! Continuando com vocês. Então, vocês lembram-se o que é que eu disse na primeira emissão? O que é que eu sugeri na primeira emissão do ano 2016? Eu não sei o que é que eu comi ontem. Onde é que isso lembram-se de um determinado pote? Onde eu iria colocar as boas notícias? Nada, não vi. Nem ninguém, nem nada. Não vi nada. Dizer, não viram nada. Qualquer coisa. Mas sim, não vi coisa. Nada, mas diz-me qualquer Bom, coisa. Basicamente eu fiz o levantamento das boas notícias do ano 2016, já que estamos até bem na onda do que estavas a dizer do positivismo, de procurar o bom. Isso, coincidência. Isso, isso, isso com a surpresa. Que coincidência, com a surpresa, não é? Enfim, ora, tenho-vos a dizer que nós fizemos 37 emissões durante o ano 2016, portanto algumas ainda da sexta temporada e deste setembro com a nova temporada. Exato. E querem mandar assim um número ao ar, quantas notícias, não é emissões, quantas notícias boas nós demos? Boas? Em só 37 boas. Olha, 37 emissões, demos para aí umas 20. Carlos? 35. Estás quase lá, demos 39 boas notícias. É lá, mais do que emissões. Calma, aparentemente boas notícias. Sim, sim. Ah, pois. Então, demos 39 boas notícias. Devo-vos dizer que o início do ano, pelo menos até começarmos a sétima temporada, foi bem mais verde, entre aspas, do que o fim, mas nós sabemos que os acontecimentos condicionaram isso. E eu também fiz o levantamento de quantas... É assim, não é emissões nem notícias, havia notícias e emissões que são especiais, não necessariamente verdes ou boas, mas especiais. Eu gostava de vos dizer, força, assim por alto. Força. Eu, as datas que eu vou dizer são das publicações do nosso blog, ok? Emissão dia 1 de fevereiro, a entrevista com o professor Francisco Ferreira e, na altura, houve, na semana antes, a apresentação, a eleição dos órgãos sociais da Associação Zero. Sim. Portanto, o início da Zero, entre aspas, faz um ano, gente. Aquecimento em cima do acontecimento. Acordem para a vida. Então, então, ainda em fevereiro, dia 8, falou-se do projeto Bolsa de Exploração Nómade. Nós não tivemos ideias para explorar o mundo. Laura, é, foi a Vera que Vera, trouxe. Desculpa, sim, foi a Vera que isso. Trouxe. Isso. Pronto, fica aqui o especial. Este ano talvez ainda haja. Dia 15 ainda, fevereiro, foi um mês bastante produtivo, devo-vos dizer. Dia 15, o que é que aconteceu? Tudo concentrado ali no meio. Falámos do facto do Hugo ir falar do aquecimento verbal nas jornadas de Engenharia do Ambiente. Representem, e eu próprio, representem. Foi, o Hugo foi lá falar e representou-nos muito bem, devo-vos dizer. Depois... Dia 7 de março foi notícia o discurso de Leonardo DiCaprio nos Oscars e foi aí que começou toda aquela movimentação não é? Por parte, a nossa atenção perante ele. Dia 14 de março foi, em 6 anos na altura, a primeira emissão e única até agora sem o Hugo. Ah, isso é uma boa notícia? Não, eu disse que é especial. Ah, ok. Não é boa notícia, é especial, é diferente. Mas sim, é verdade. Atenção, é que olha a cara do Carlos. Se o Carlos está a fazer uma cara tipo. Já What? Nem eu me lembrava. houve uma emissão em 6 anos. Vocês estão, querem que eu chore, vocês hoje querem que eu chore. Estás armado insensível, toma. É assim, olha, e então passamos para abril, que também foi bastante produtivo em notícias especiais. Foi o 6º aniversário do aquecimento verbal, emissão do dia 4 de abril. 18 de abril falámos com a Dora Palma, coordenadora do projeto social do Amazonia Live. Do Rock in Rio. Uma boa notícia. Sim. E uma notícia especial, as duas num. Dia 25/4 falámos que ia haver a apresentação da Global Association for Life, o projeto Loving the Planet, também importante. E devo-vos dizer que depois só temos uma notícia especial em outubro. Poças. Abril ou outubro? Estão a seguir? Foi seco. Assim. Mas também houve um mês de férias por meio. Exatamente. O que é que aconteceu em outubro? Foi definido que o Acordo de Paris entrava em vigor dia 4 de novembro. Muito bem. Uhul. Isto foi na emissão 17 de outubro. E dia 7 de novembro falámos toda uma emissão sobre Before the Flood. Pois foi. Que até passou o tempo. Até passou o tempo. Deves só, quero só falar de duas notícias que aparentemente seriam boas e que não foram. Uma foi a história da bicicleta híbrida que numa hora produziria energia para 24 horas. Falou-se que ia ser lançado até ao final de 2016, houve atraso e ainda não foi nada lançado. Não foi. Fui eu que trouxe isto, não foi? Foi o Carlos que trouxe isto. Eu apontei quem trouxe, mas não vou dizer nomes. Não vale a pena. A culpa é tua, tu é que esticaste. Eu é que estico. E não vou falar de nomes, mas outra que o Hugo trouxe. Pau! Choca, olha, fiz bump aqui, estou a sentir. Bora. Outra que o Hugo trouxe foi uma notícia sobre a Noruega proibir a venda de carros a gasolina e a gasóleo, que depois, passado umas semanas, se percebeu que não era bem assim e que eles deram a entender uma coisa errada e que isso não era por nisso. Aí. Mas, enfim. Gente, 37 emissões, 39 boas notícias. É isto que eu tenho para ajudar. Foi excelente. Foi um ano do Catano. Não é bom fazer um balanço positivo, gente? Foi bom. Como diria o nosso prezo. Vamos todos para casa muito mais alegres até. Bom, isto porque o nosso tempo chegou ao fim. Passou a correr, como sempre. Como sempre, não é? Relembrar, para quem não sabe, para quem chegou agora, que o aquecimento verbal passa todos os domingos às 6:30 da tarde e repete terça-feira às 10 da manhã em radiozero.pt. Todas as emissões estão no nosso blog em aquecimentoverbal.blogspot.com. Temos também o nosso Facebook em facebook.com/aquecimentoverbo. Procurem-nos no iTunes. Estamos também no Mixcloud e estamos por aí. Procurem-nos Google Aquecimento Verbal. Nós estamos lá, de certeza. Uma última nota, a emissão mais verde foi do dia 20 de junho. Vão ouvir. Ok. Fica a dica. Fica a dica, malta. Pessoal, até à emissão 200. Até à emissão 200. Até lá.